Boa noite, galera. Abri um textinho aí em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. E depois, 1 Samuel, capítulo 21, do 1 ao 9. Vou lendo o versículo 38 aí, enquanto vocês vão achando o restante. Fala: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Capítulo 21. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: Por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: Ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: Não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres, recentemente podem comê-lo. Davi respondeu: Certamente que não, pois esse é o nosso costume. Sempre que saímos em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns. Quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor, e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo dos seus deveres, diante do Senhor. Era o Edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: Você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: Não há outra melhor. Dê-me essa espada. Amém. Hoje, espero que Deus fale com vocês, que Deus falou muito comigo através dessas mensagens. Sobre você enfrentar os seus medos. Acho que todo mundo aqui conhece a história de Davi completa. Para mim, Davi é um dos caras da Bíblia que mais me inspiram. Se você olhar para Davi, ele vai ser uma fonte de inspiração para você. Davi era um pastor, Davi era um amigo, um grande amigo de Jonatas, Davi era um adorador e Davi era um guerreiro. Davi tinha a habilidade de entrar na presença de Deus, tá ali no templo, no santuário, sair daquele lugar, ir para a batalha, enfrentar os inimigos dele e vencer. Certo? Os verdadeiros guerreiros são os verdadeiros adoradores, amém? E engraçado na história de Davi, ele foi escolhido, por Deus, mas Deus não revelou isso a Samuel. Samuel foi lá escolher os filhos de Davi, e Jessé exibiu os filhos mais bonitos e mais fortes dele como se fossem cachorros, né? Trouxe o primeiro, ele olha o cara lá, tipo, um cara bonitão, assim que nem o Bruno, assim, ó, cabelinho caído, calça justa, tal. Samuel fala: É ele. E Deus fala: Não, não é ele. Jessé chama o segundo, outro cara bem vestido, terninho social, tal, cabelinho bem penteado. Samuel fala: Com certeza é ele. E Deus fala: Não. Chama o terceiro, cara inteligente, cabeção, cara mó crânio. Jessé cutuca Samuel, fala: Ó, orador oficial da faculdade do Egito. O cara é crânio, não era ele também. Resultado: trouxeram um menino fedendo a ovelha lá para ele e ele falou: é esse mesmo. O termo hebraico para caçula é hakaton. Hakaton é uma palavra que sugere mais do que idade, ela sugere posição dentro da família. Então o hakaton é o hobbit. O hakaton, ele é o tampinha, ele é literalmente eu na família. Então você já pode imaginar, o cara não tem posição nenhuma na família dele. E Deus escolheu Davi. Engraçado que, diante de uma grande batalha que acontece, onde um gigante se levanta durante 40 dias e 40 noites, chega no Vale de Elá e desafia todo um exército. Fala, quem é o homem que vai me enfrentar? Com certeza todos aqueles caras se borraram de medo. Só tinha peão tremendo lá. Era só barulho de armadura batendo. Entendeu? Todo mundo com medo. E Davi chega, olha para aquilo e fala, quem é esse mané? Como que esse cara ousa desafiar Deus? E essa primeira passagem que a gente leu foi onde Saul pegou a armadura dele e quis colocar nesse menino. E ele pega essa armadura e ele fala, não, eu não vou usar isso daqui. Eu vou lá no rio, vou pegar 5 pedrinhas e eu vou lá enfrentar esse cara. Certo? A questão é, quando você se depara com um problema, qual é a sua visão do problema? O que que você mede? O que que você fica olhando? Você fica procurando ajuda? Você fica olhando, né? Provavelmente todo mundo naquele exército estava olhando para aquele cara e falando, meu Deus, ele tem quase 3 metros. Olha só, aquela lança dele, a ponta dela deve pesar pelo menos uns 4 quilos. E o que que você faz quando você tem um problema? Você fica medindo ele. E você fica com medo. Qual que é o teu pensamento? O meu pensamento e o seu pensamento com certeza é, meu Deus, eu não vou poder com esse problema. Isso é maior do que eu. Eu não tenho capacidade, essa é a palavra muitas vezes que a gente encontra, eu não tenho capacidade para enfrentar isso. Mas a questão para Davi era outra. Não era quem era o problema, e muito menos quem era ele, e muito menos a capacidade dele. E sim era Deus. Essa era a questão. Qual é a questão na sua vida? Qual é a questão que você tem dado mais importância? Para a sua pequena capacidade? Para o tamanho do seu problema? Ou para o tamanho do seu Deus? Aquela frase clichê do esmilinguido, né? Não diga para o seu Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Todo crente conhece essa frase, né? Qualquer cartão do esmilinguido que você achar, né, tem vários com essa frase. E na prática não é bem isso que acontece. E o que que acontece comigo e com você quando nós tiramos o óleo de Deus, os olhos de Deus, o óleo de Deus, né? Quando você tira os olhos de Deus e você começa a olhar para o seu problema. Acontece com Davi o que aconteceu no capítulo 21. Davi foge de Saul, porque Saul queria matá-lo. Ele vai para Nob. Nob era uma cidade de sacerdotes. Só tinha sacerdotes lá. E Davi chega lá mentindo. Seguinte, cara, o rei me mandou numa missão urgente. E eu preciso de pão. Entendeu? Eu tenho que comer, ele me pediu urgência. E engraçado que aquele sacerdote fala, olha, não vou poder fazer isso. A lei pedia que o sacerdote todo sábado colocasse pães quentes na frente do altar. E ele só podia ser trocado no outro sábado, uma semana depois. E os únicos que podiam comer aquele pão era o sacerdote, como se alguém quisesse pão velho, né, de uma semana. Mas o único que podia comer aquele pão era o sacerdote. E daí ele fala, não, eu vou arranjar uma desculpa e não vou dar o pão para esse cara. Falou o seguinte, ninguém pode ter tido relações sexuais aí, porque senão não pode comer pão. Davi mente de novo. Certamente, nós aqui somos todos virgens, né, durante essa missão. Aqui ninguém botou olho em mulher nenhuma, porque as missões, desde a menor até a maior, exigem isso. Beleza. Mentiu de novo. Então o Davi chega, e aí, Aime, tem aí uma espada? Você tem alguma arma aí? O rei me pediu urgência e tal. Eu falo, olha, tem aquela espada de Golias, a que você usou para cortar a cabeça dele. Fala, essa é perfeita. Agora você analisa nesses capítulo 17, 18, 19, 20, 21, em 4 capítulos aqui a diferença do Davi. Aquelas 6 pedrinhas no rio não eram mais suficientes para ele. Ele pega, agora ele precisa de arma. Né? Aquele cara ousado que confiava em Deus não era mais aquele cara. Agora ele precisava mentir, precisava se esconder atrás de mentiras para conseguir livrar a pele dele. Né? E o que tem acontecido com você, cara? Para que você tem olhado quando você tem um problema na sua vida? Né? Você tem olhado muito para o seu problema, você tem olhado para a sua falta de capacidade, mas você tem olhado para Deus? Por que que muitas vezes você não, simplesmente não vence? Essa coisa de que cristão leva uma vida totalmente de vitória, meu... É verdade. Total, sim, no final nós vamos ser todos vitoriosos. Mas e agora? Quando você realmente precisa se apegar em Deus, né? Você tem sido vitorioso no seu trabalho? Você tem sido vitorioso com os teus problemas? Por que que você não tem sido? Qual que é o teu posicionamento? Né? Como que você tem tentado alcançar os seus objetivos? Como você tem tentado derrotar os seus gigantes? Mentindo? Tentando tapar o sol com a peneira? Né? Tentando arranjar um jeitinho de ajudar a Deus? Davi não tinha dúvida de que Deus amava ele. Deus já tinha ungido Davi como rei. Ele falou, olha meu, você vai ser rei de Israel, muito antes dele enfrentar Golias. Mas parece que Davi se esqueceu disso. Parece que ele se esqueceu, acho que ele pensou, bom, Deus me ungiu rei, mas vai que isso não é bem verdade, né? Vai que aí nessa brincadeira aí Saul me mata mesmo e eu não vou mais ser rei. Deus também tem uma promessa para você, amém? Por que que você anda com medo? Por que que você fica arranjando maneiras de ajudar a Deus? Se ele tem uma promessa para você, cara, ele vai cumprir. Não adianta você ficar se escondendo, meu. E essa palavra falou muito comigo, cara. Se você olhar a vida de Davi, não há milagres sobrenaturais, não há a menor ação sobrenatural de Deus em toda a história de Davi. A única ação sobrenatural que houve realmente aqui na história de Davi foi quando Davi pecou, né? Fez o recenseamento que não era para fazer e ele viu o anjo. Foi a primeira, a única manifestação mesmo de algo realmente sobrenatural. E foi um castigo ainda. Não foi nada para ajudá-lo. Entendeu? A vida de Davi é inspiradora por causa disso. Não há nada acontecendo de fato, né? Engraçado é que Deus age no dia a dia de Davi, né? Davi era aquele cara que dava crédito de todas as coisas que aconteciam a Deus. Uma hora ele foi para a cidade do inimigo, foi para Gate. E eu falei, esse não é Davi? Ele viu que os caras iam matar ele, se fingiu de louco. Se fingiu de louco, deixou. Começou a babar, tal, começou a arranhar as portas da cidade. E mais lá na frente, no Salmo, ele dá o crédito disso de quem? Para Deus. Certo? Deus agindo numa simples ato, tipo, humilhante, né, cara? Imagine que cabuloso isso. Acontece uma situação com você em que você fala, ah, não, meu Deus, vou me fingir de louco aqui antes que eles me matem. E se joga no chão, finge que está tendo um ataque ou coisa assim. Engraçado é que Saul queria matar Davi, a esposa de Davi mandou ele sair pela janela e colocou uma estátua no lugar. Chegaram lá, foram cutucar o peão, tinha uma estátua. E depois, lá na frente, num salmo, Davi dá crédito a quem? A Deus. Um simples ato de esperteza humana, mas Davi dá crédito a Deus. Engraçado que a gente hoje em dia, muitas vezes a gente procura ter o sobrenatural acontecendo na nossa vida. Realmente, a gente olha para homens onde realmente ocorrem milagres mesmo, milagres, que Deus age através de milagres. Mas a gente fala, ah, Deus está na vida daquele cara, e por que que ele não está na minha? Né? Por que que simplesmente quando Deus me ajuda a sair de uma dívida, por que que não é uma ação de Deus? Entendeu? Davi vivenciava Deus todos os dias. E ele é o, se você for ver, cara, ele é, se você chegar em Israel hoje, você não vai ver Hotel Saul. Você vai ver Hotel Davi. Ou monumentos em nome de Saul. Você vai ver em nome de Davi. Entendeu? E esse cara, se você for ver, Elias teve um machadinho, Eliseu teve um machadinho flutuando. Elias fez cair fogo do céu. Se você olhar profetas bíblicos, todos acontecendo essas coisas, entendeu? Mas esse cara, ele é uma inspiração para mim e para você, porque ele estava na mesma situação do que eu e você. Ele não tinha aquela coisa visível de Deus, literalmente. E é engraçado que Deus, no Antigo Testamento, ele mandava o povo para a guerra e ele ajudava o povo, ele vencia a guerra. Mas ele mandava o povo para a guerra. Ele dava vitória aonde? Na guerra, no campo de batalha. E muitas vezes a gente pega os nossos problemas e quer que Deus simplesmente nos livre de passar por isso. Entendeu? Por que que Deus mandava o povo ir para a guerra? Para o povo se posicionar. Eu quero ver se vocês vão entrar em posição de batalha. E aí eu vou agir. E quantas vezes você tem se negado a fazer isso? Quantas vezes você tem enterrado a tua cabeça no travesseiro? E você tem ficado chorando as suas mágoas, morrendo de medo de enfrentar o que está lá fora? Entendeu? Você tem que se posicionar, cara. A palavra que Deus tem para mim e para você hoje é posicionamento. Entendeu? Não adianta você fugir do teu problema. Não adianta você chegar em casa, simplesmente se trancar no teu quarto e começar a chorar. Adianta, até que adianta. Adianta se for chorar orando a ele, amém? Aí adianta. Adianta se você fizer como Davi. Se você entrar lá na presença de Deus, independente se seja aqui, a presença de Deus está em todo lugar. Mas se você se colocar realmente na presença dele, orar e sair lá fora e fazer a diferença. Entendeu? Então, muitas vezes, essa semana eu estava conversando com uma pessoa que é espírita e ela me fez essa pergunta. Por que que no Antigo Testamento Deus fazia essas coisas e milagres e coisa e tal? E por que que hoje em dia a gente não vê mais isso, então? Eu falei, por causa de mim. Eu falei, o problema não está em Deus, está em mim. Ele só vai me usar à medida em que eu deixo ele me usar. Ele só vai me encher à medida que eu me deixo ser cheio. Se eu, você começar a colocar bloqueios para Deus, cara, não adianta. Não adianta mesmo, né? Cara, Paulo era um cara que tinha espinhos na carne. Davi tinha vários, né? O homem que provavelmente quebrou os 10 mandamentos em um único pecado. Foi o recorde mundial, talvez, da Bíblia. É o homem segundo o coração de Deus, né? E quantas vezes você tem arranjado motivos, né, para fugir? Olha, Deus, esse gigante é grande demais para mim. Acho que, engraçado que Deus, Davi realmente tinha certeza. É incrível o relato da batalha. Porque Davi fala, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E eu vou cortar a sua cabeça com essa espada. E fala que, quando Davi chegou ao campo de batalha, ele se precipitou ao gigante. Ele saiu correndo na direção do gigante. Acho que toda aquela piãozada que estava lá fechou os olhos. Todo mundo acho que fez assim, eu não quero nem ver. E ele foi lá, resultado. Quando olhou de novo, tinha um gigante no chão com a cabeça cortada. Onde está a sua coragem? Entendeu? Não só coragem. Eu realmente, eu olho para um problema pela minha própria coragem, pela minha própria força, eu jamais poderia enfrentar. Mas qual é a visão de Deus que você tem? A grande pergunta hoje é essa, resumidamente falando. A visão do Deus que você tem é a visão do Deus que todo mundo tem aí fora hoje em dia? Por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus permitiu aquilo? Por que que Deus não faz nada? Ou a visão do Deus que você tem é a visão desse Deus aqui? De Deus que age no dia a dia, né? É, Davi fala em Salmos que Deus que treina as mãos dele para a batalha. Deus ajudou Davi a vencer essa batalha, mas Davi teve que lutar. Se Davi não tivesse tomado a atitude de ir naquele lugar e realmente se pronunciar diante desse problema, eu acho que Deus não teria. Talvez Deus tivesse levantado outra pessoa. Mas aí que tá. Você é aquele cara que se posiciona, meu, quando tem algo a ser feito aqui dentro. Qualquer coisa, sei lá, entendeu? Tem algo a ser feito aqui dentro. Você se posiciona, fala, não, seguinte, eu vou. Ou você já olha pra parada, ah, eu não sou líder, cara. Ah, eu não posso, eu não sirvo pra isso. O Pipi me mandou um e-mail segunda, seguinte, cara, quero ir no show do Comeback Kid, você pode pregar? E, cara, na boa, eu não tenho vergonha nenhuma de cantar, mas de falar eu tenho. Morro de vergonha de falar, entendeu? Só que aí que tá. Aí que tá. Qual que é o meu posicionamento com relação a isso? E pra aceitar isso, qual foi o meu posicionamento? O que se passava pela minha cabeça? Pela minha cabeça é que, cara, você tem que se posicionar. Eu te dei tudo o que você precisa. Você tem isso daqui, né? Como disse o Bruno na mensagem que eu adorei, cara. Putz, aquilo que ele falou foi legal. Se a sua Bíblia não tem orelha de burro, quem tem orelha de burro é você. Entendeu? É você quem tem orelhas de burro, cara. Você tem isso daqui em casa. Deus não pede que você seja um grande líder. Deus não pede que você seja um grande orador. Deus não pede que você tenha uma faculdade. O que Deus pede é que você procure conhecer a Ele. Deus pede que você se coloque à disposição dEle. Entendeu? O que Deus fala para você é, deixe eu mostrar ao mundo o que eu faço com alguém que me permita. Entendeu? Cara, e essa noite, resumidamente falando, para mim é uma palavra muito resumida, né? Acho que basta simplesmente a gente abrir os nossos ouvidos e ouvir mesmo. Não há muito o que ficar enrolando, não há muito o que ficar falando. Eu sei que minha voz é chata, todo mundo quer ir para casa ver o Fantástico, né? Só que o negócio é o seguinte, cara. Essa noite, eu queria que você se colocasse em pé, por favor, em nome de Jesus, irmão. Irmãos, né? Eu quero que você abaixe sua cabeça hoje e reflita, cara, qual tem sido o teu posicionamento, entendeu? Né? Que você tem realmente, como você tem visto o teu Deus, né? Cara, eu quero te desafiar essa noite a fazer algo, a tirar os olhos de você e a colocar os seus olhos nele, né? A tirar os olhos de toda a tua incapacidade, de toda a tua fraqueza, cara, e colocar os teus olhos sobre ele, né? Olhar para aquela cruz, olhar para aquele Deus que é ele que te dá a vitória, né? Ele já conquistou tudo por você, só que você ainda não sabe disso. Eu quero que você, é um termo meio clichê, mas quero que você realmente tome posse disso, de que ele realmente te deu todas as ferramentas que você precisa. E hoje Deus está esperando um posicionamento seu. Não seja um covarde, não fuja da batalha. É muito fácil você se afundar em remédios, você se afundar em drogas, você se afundar na sua própria tristeza, entendeu? Você correr para qualquer escape que você tenha, a pornografia, a internet, qualquer coisa que faça você esquecer o teu problema, mas ele sempre vai estar lá, entendeu? Chegou a hora de você dar um basta nisso, na sua depressão, nos seus problemas com relacionamento.